The spring is in my spätestas, aber der Rainbow ist gut über Haus. Isn't the trigger's my time, baby, of the west skies inside every breeze. Of colors in the stickable of the food, of my ravage in this time, hey, bye, bye, bye. Chapadão, olhando pela madrugada o poltergeist da televisão. De noite no meu carro é sempre a mesma direção. Será que eu encontro alguém que vai matar a minha solidão? Geladeira o coração. E quando encontro alguém que vai em outra direção, não sei o que acontece, nada muda essa situação. Eu vi.